está se liga. É tempo de se liga. Se liga. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Quem apaga é o último a se encontrar, a se encontrar. É tempo de se ligar, se ligar. É tempo de se ligar, se ligar. Observando os defeitos dos outros, eu identifico os meus. Baseado em todos, eu sei quem sou eu. Eu sei quem sou eu. Na arte de pensar, eu descobri a arte de falar e a de cantar. A arte de cantar, de cantar, de encontra o seu espírito, vive sem se conhecer, orientado por qualquer escrito, guiado por qualquer mito, regido por qualquer dito. Confundido na pergunta, perdido na resposta, copiando frase vivida. Sem merecer a cópia, ausente do tempo que dá vida própria, que dá vida própria. Só o tempo tá desde o começo dá o meio, e que de tão imenso o universo não nos permite prever o fim. Para mim, para mim, para mim. Só o tempo tá desde o começo dá o meio, e que de tão imenso o universo não nos permite prever o fim, o fim. Essa ordem é uma Bíblia para mim, para mim, para mim. A montagem da vida está nas entranhas. Menosprezar uma vírgula é desmerecer todo o conhecimento. O homem procura a saída, o tempo mostra a entrada para o bem dessa verdade. A morte deve ser lembrada. A morte deve ser. passa pouco. O dever do poder é de orientar, não de sobrepor o outro. O outro, não podemos fugir da realidade, por pior que ela seja. Veja, ela tem a marca no tempo e a prova na natureza. A prova na natureza, na natureza. A solidão não nos faz sofrer, nos faz refletir. O conhecimento nos traz a química que nos faz existir. A mentira nos impede de evoluir, de evoluir, de evoluir. Fique atento, fique atento, fique atento. Toda obra do homem tende à revisão do tempo, a revisão do tempo, sua ciência, seu conhecimento, seu testamento, seu testamento, seu testamento, seu testamento. É tempo de se ligar, se ligar. É tempo de se ligar, se ligar. Ah, ah, ah. Quem acende uma luz é o primeiro iluminar. Quem apaga é o último a se encontrar, a se encontrar. É tempo de se ligar, se ligar. É tempo de se ligar, se ligar, se ligar. Só o tempo tá desde o começo da o meio. E que de tão imenso o universo não nos permite prever o fim, o fim. Essa ordem é uma bíblia para mim, para mim, para mim. Só o tempo tá desde o começo da o meio. E que de tão imenso o universo não nos permite prever o fim, o fim. Essa ordem é para mim, para mim. Para o bem dessa verdade, a morte deve ser lembrada. A morte deve ser lembrada.